Então, pessoal, a gente tá começando mais um bloco. Aqui nesse bloco a gente vai falar exclusivamente sobre tretas. Aí pode envolver tretas no Twitter, tretas no Facebook, tretas sobre BL, tretas sobre o que tiver treta. Entendeu? São e a gente vai expor. A gente vai expor ela no Twitter. E gente, expor ela na internet. É. Eu vou expor ela na internet. E é isso. Eu acho que, assim, todo mundo sabe quem é o mais treteiro da internet, que causa confusão com todo mundo. Eu até poderia citar o nome dele. Processos. Não! Gente, eu só queria dizer. Pelo amor de Deus! Só queria dizer que se vocês quiserem processar, processem o John, eu não tenho nada, eu sou desempregada. Eu também nem tô trabalhando ainda, nem tive meu primeiro site. Até o escrivão que vai entregar o processo na casa do John, achar o endereço dele no fim do mundo que ele mora, já correu o processo e ele já ganhou. Vamos começar de novo. Vamos. É, agora é sério. Agora vamos falar John, sobre... John, se falar alguma coisa, eu vou expulsar do Steph. Não sabia que sou eu, fome. Nessa treta, vamos falar sobre um pouco sobre tretas, pessoal, aqui pra terminar esse bloco que era pra ser de uma hora, já tá com 2 horas e 36 minutos. Porque a gente é muito fofoqueira. É. Então a gente vai falar um pouco sobre as nossas impressões, lógico, nós como staff de eu como gerente e o John e a Duda como gerentes também da Boys Love Brasil, a gente tem uma certa responsabilidade de informar, mas isso não significa que a gente tem que ficar isento e não tomar parte das informações. Tá, gente, a gente colocou apelidos nas pessoas do Twitter, dos users famosinhos que entraram nas tretas do Twitter que a gente vai citar, porque a gente não quer saber processos aqui na Boys Love Brasil, né? Então a gente colocou lindos apelidos aqui pra essas pessoas tão maravilhosas que a gente gosta tanto. Em primeiro lugar, a gente colocou Fangirl de Guardian pra uma menina aí, né, que ela ama Guardian, ela é muito fãzinha de Guardian, que ela faz parte do staff e ela quem tá... Quem ouviu o primeiro podcast, tá sabendo? Tá sabendo quem é essa garota aí, essa menina tão bonita e linda que existe aí no mundo durante tantos anos. Fanboy de Spike, como é que eu vou definir essa pessoa maravilhosa que eu gosto tanto? Um fãzinho de Spike... Ele é Spike Project X, pra quem não sabe. Ele também gosta muito de History. Ele gosta um pouquinho de... Maravilhoso, quer dizer, de você conversar. Nossa, é um anjo. Ele é muito sensato. Migo, te amo, tá? Fangirl do Félix, que é uma menina maravilhosa, fofa, uma coisinha rebuscada do cut. Ela é maravilhosa. Muito fã do Félix, gente. Ele é do NCT, não é? Não, é do Stray Kids, amiga. Stray Kids, porque são todos parecidos. Ele é do Stray Kids e ela é muito fãzinha do Stray Kids, muito fãzinha do Félix. Ela é muito parceira de todo mundo que eu vou falar. Não, de todo mundo na lista não, mas ela é muito parceira da Fangirl de Love Sick, do Fanboy de Spike. E principalmente da Fangirl de Love Sick. Ela é muito, muito amiguinha dela. O biscoiteiro antagonista, né, gente? Precisamos falar do biscoiteiro antagonista. Praticamente a Ele é minha filha, ele é a dona e proprietária da Creme Cracker. Ele é assim, uma pessoa um pouco desprezível. Assim, dando uma definição eu diria, eu descreveria como a caçamba de lixo de Chernobyl, mas fica não é bullying, você. Não, é porque é uma pessoa muito ruinzinha mesmo. Esse aí já é outro. Mas também ele é também isso daí. O negócio de falar de uma série sem nem ter assistido não é só do biscoiteiro antagonista. O biscoiteiro Mil Faces também faz isso. Nossa, até me foi que Gente, quem não sabe, por fim, é uma marca de biscoito também, porque a gente mudou, porque um é um biscoito mais rebuscado, é um biscoito mais especializado no lixo. E o outro é o fofinho, que é um biscoito um pouquinho mais periférico. E ele é muito leve traz. Então ele é o fofinho leve traz, que quase fala o nome dele. Ele é uma pessoa, assim, que ele não sabe ser biscoiteiro. Então ele é meio assim, ele vai na onda, no que tiver indo ele vai. As gêmeas Peraias, elas são muito amigas. Elas são assim, nossa, elas são best friends em falar mal dos outros, em mandar hate, em brigar com os outros. E como é que se diz? Fangirl de Love Sick, que elas fazem mesmo? Você que tem propriedade? Elas... Elas impõem, elas oprimem as outras pessoas que não shippam peraias de maneira incessante e incansável. Elas são uniperaias. Elas não se importam com outros. Elas não se importam com outros trabalhos dos atores que não sejam o ship. Ou fingem que se importam, pelo menos é o que a gente pensa, porque pelas coisas que a gente já viu e pela maneira que elas tratam tal trabalho referente a outro trabalho. O trabalho que faz o Sigdo com o Chris e o trabalho que o Sigdo faz com outros atores. Enfim, a peraia hashtag paz é bem irônica esse nome, porque ela é uma peraia que assim, ela só quer dialogar com você, sabe? Só que na ironia, né? Porque ela vai ali, dissemina o ódio. Isso, não, não fui eu que fiz isso, não. Eu só coloquei o que eu acho. Não foi só isso que eu fiz. Fangirl de Love Sick? Longe de mim causar qualquer treta. Eu só queria abrir os olhos das pessoas, porque tá tendo muito hate em cima do Christie. Não tem nada a ver com o fato de eu ter possivelmente sido exposta para as fanbases internacionais de pegar as coisas, traduzir e não dar créditos. Nunca, jamais, em tempo algum isso aconteceu. Ai, finalmente a rainha do BL, que é o alívio que a gente tem aqui nessa lista. Entre esse meio termo que a gente viu, né? De pessoas, assim, que a gente acha que deveriam melhorar um pouquinho. Não que a gente tenha algum cacife pra julgar alguém, mas julgando as ações que a gente vê no Twitter, poderia estar um pouquinho mais... um pouquinho menos hipócrita, um pouquinho mais verdadeiros. Poderiam ser. Aprender mas, a dialogar, né? Aprender a dialogar, tipo, aprender a compreender a opinião dos outros, falar uma coisa. O que você fala pra mim aqui, você tem que falar lá também, porque aí senão você é uma pessoa mentirosa. Essa é a definição. E sobre todas as coisas que nós falamos desse bloco pra trás, o que a gente vai falar agora. Tudo que a gente falou são as nossas opiniões, como pessoa, como indivíduo. Nós, como Stephanie, somos um projeto em si, com várias pessoas focadas no BL. Então não é porque eu não gosto de tal série, é porque eu não curto o trabalho de tal ator, que eu não vou divulgar as informações para vocês nas redes sociais, porque o nosso trabalho é divulgar isso para vocês da nossa melhor maneira. Então é isso, vamos seguir. Caso alguém tenha alguma dúvida sobre imparcialidade, me manda mensagem que eu vou dar uma aula sobre o que é parcialidade e imparcialidade para você, tá bom? É, não precisa me mandar mensagem, não, porque eu não tô muito afim, não, tá, gente? Eu só pedi pra você que eu sou uma pessoa... Eu não sou o portal, eu não sou fanbase, eu não escondo a minha cara hora nenhuma, tanto que a minha foto tá lá pra quem quiser ver. Toda hora eu posto minha foto, quase um Instagram da vida. Eu não escondo a minha cara. Eu não tenho medo de postar minha foto. Quero assustar o povo, não. É, a minha foto tá lá, eu sou essa pessoa, eu não preciso me esconder atrás de subterfúgio nenhum. Não critico quem usa foto de idol ou qualquer coisa no perfil, mas eu não faço isso. E o meu perfil é perfil pessoal, tanto que tá lá na minha bio. Todas as coisas que eu sou fã, Harry Potter e tudo mais, e tá lá o que eu gosto e, enfim, é isso. E, gente, nós começamos assim porque esse é o bloco da treta. Aqui acabou toda a nossa moral. Mas, assim, gente, esse bloco... A gente já chegou assim na agressão porque esse é a intenção mesmo. É dar o negócio direto pra vocês e falar o que tá acontecendo. O negócio direto, Kerelli. O papo reto, né? Opa, dá nada de tem menor de idade aqui, porra. E agora, passando aqui a palavra pra rainha aqui que desbancou a Trindade, conta um pouco pra gente dessa história, como começou essa história da Trindade e como que foi que vocês chegaram à conclusão de que era. Gente, eu não desbanquei nada. Eu caí de paraquedas na história da Trindade, porque assim, a primeira pessoa que eu tive contato do meio BL, assim, famoso, foi a rainha do BL, que a gente começou a conversar. E aí, logo em seguida, veio as três contas, que, na verdade, logo em seguida, não. Primeiro veio a Dora Meranei, eu vou citar o nome, porque as três contas já caíram mesmo. Veio a Dora Meranei, a gente começou a conversar e tal. E logo em seguida, mais pra frente, teve uma treta envolvendo a administradora da página de Love by Chance Internacional, e aí a gente meio que começou a conversar, e aí veio a Bolinho Bez e a página, o perfil direcionado pra série What the Duck, que tinha o user de What the Duck, mas era tipo pra aproveitar o hype, pra fazer o perfil crescer. Se eu não me engano, era What the Duck Brasil, alguma coisa assim. E era pra isso, tipo, pegar o hype da série que tava estreando e tal, e tava muito comentada por causa de cenas assim, né? Lá. E aí foi isso. E a gente interagia, e eu em nenhum momento eu desconfiei que era a mesma pessoa que estava por trás de 3 contas, na verdade 4, porque tinha uma conta pessoal por trás, e tipo, eram 4 contas que interagiam entre si, e algumas vezes interagiam com outras pessoas e tal, mas que causavam o terror e oprimiam as outras pessoas que queriam falar com BLs, falar de BLs, tanto que criaram confusão com amigos meus que estavam falando sobre isso, começando a falar sobre isso, falando que eles sexualizavam e tudo mais, sendo que era uma série que se vendia por causa de nudez e corpos esculturais. Estamos falando de você, Together With Me. E a partir do momento que foi exposto... A partir do momento que foi exposto que ele tinha... Que essa pessoa, essa trindade, essa entidade, tinha um comportamento parecido, ela meio que pediu desculpa, falou que não ia fazer mais, pediu para pagar e pronto. Logo em seguida, alguns meses depois, alguns meses não, acho que umas semanas depois, surgiu a história da Trindade, que era essas 3 contas. Para ignorar, quem foi que batizou de Trindade? E aí... eram 3. Não, mas quem eram foi que 3 contas. Mas quem foi que batizou? Quem fez o Exposed. Quem fez o Exposed na época que batizou. Porque era tipo pai, filho, Espírito Santo, sabe? Tipo, enfim. Sim, não entendi. Eu quero saber quem foi a pessoa. Então, foram 3 pessoas que fizeram o Exposed, que descobriram. Do Exposed não, sei quem descobriu. Do Exposed. As pessoas do Exposed tá incluído neste bloco como parte dos biscoiteiros e algumas pessoas não biscoiteiras. Então é tipo meio que um rolo. Era um grupo só. Era um grupo só. Aí ficou... Era assim, existia um squad, que eles formaram esse squad para denunciar essa trindade. E aí depois meio que foi se dissolvendo esse squad e virou o que virou. Aí fizeram o Exposed, jogaram lá que a Dora Meraney, Bolinho Bez e a What the Duck Brasil, ou What the Duck alguma coisa, fazia, que pegava e oprimia as pessoas. Por exemplo, a Rainha dos BLs se sentia muito mal, teve problemas psicológicos, inclusive, por causa disso, que ela mesma contou na época do Exposed, que tipo, ela se sentia muito ruim, que ela não conseguia falar e tal. Enfim, foi algo muito grande e meio que foi como se houvesse uma libertação nesse sentido, de tipo, poder estar mais livre para conversar sobre BLs e tudo mais, sem ter a pessoa que queria tanto biscoito em cima disso. Só que vocês já ouviram falar da história da Hidra de Lern, né? Que tu corta uma cabeça, nascem 5 no lugar? Ah, sim. Cortaram a cabeça da Trindade e vieram mais um monte de pessoas exatamente iguais depois. Não. Aí foi assim, pessoas que estão envolvidas em outras tretas estavam nesse negócio do Exposed. A Peraia, hashtag paz, o biscoiteiro mil faces, a Rainha dos BLs, a fangirl do Félix, o fanboy de Spike, estavam todos juntos nisso. Para destruir, né? Para acabar com a Trindade. Só que aí depois, assim, algumas pessoas foram vendo que outras pessoas não eram exatamente aquilo que elas achavam que era, e virou aquela bola de neve. E aí, como virou aquela bola de neve, a pessoa que era possivelmente dono da Trindade, ou dona, ficou um tempo escondido para aproveitar que a memória no Twitter é bem curta e as pessoas esquecem as coisas muito rápidas, ficou no silêncio total, mas pode estar retornando agora porque surgiram 2 contas que seguem o mesmo padrão Eu vi isso. Que segue o mesmo padrão, que é para uma série, para coisas em gerais, como foi a Dora Meranei. Para então, uma série assim... em específico, como foi com a The Duck. E só tá faltando uma conta para um ator, que no caso foi o Bolinho Bess. Então, gente, se você, por acaso, tá voltando com essas contas, que você sabe que a gente já percebeu a minúcia, não vai rolar, príncipe. Vai acontecer de novo, vai se passar. Vocês, eu nunca percebo essas coisas. Eu sempre fico, nossa, sou super alheio a isso. Eu nem dou muita... Tipo, eu não sou nem importante mesmo, se eu tô irritando, mas me digo uma coisa. Quem era a criatura, quem era a pessoa, vocês sabem? Quem é a criatura que tava por trás? Eu tenho uma suspeita, mas não posso dizer nomes porque eu não tenho certeza. Então, eu prefiro não dizer nada que possa ser prejudicar usado alguém, contra né? prejudicar alguém ou até mesmo prejudicar, né? Porque... Uhum. Depois no off eu falo pra você, John, o que eu acho quem é. E isso aí você vê. Depois a gente conta. Enfim, aí rolou o Exposed, as três contas simplesmente sumiram de uma vez e todas ao mesmo tempo, que foi uma em seguida da outra, e a pessoa que possivelmente estava por trás simplesmente entrou em silêncio total. Você não eu sei quem é. Ah, tá. Nossa, eu interagia muito, assim, eu gostava bastante, inclusive. Eu te falei quem era na época, você não lembra? Agora eu lembrei, Bob. Eu te mandei até os prints que a rainha dos BL me mandou, que eu fui conversar com ela que ela tava mal. Aí ela me contou um motivo. Com o próprio que eu falei que gosto dele também, que eu não vou citar o nome pra ninguém dar hate nele, estiver voltando, né? Ele também tava no meio da coisa toda, do bolo de neve que virou, né? E... Sim, ele era um dos que era muito atacado. Aham. Uhum. Aí ele também chegou a falar comigo que essa pessoa... que a gente achava ser... Inclusive, ela me atacou naquela matéria que eu fiz da Plang, defendendo ela. Falou que eu não devia opinar porque eu não era mulher. Nossa. Entendeu? Não, sim, agora aí eu lembro quem era. Essas contas eram assim, é uma coisa de bipolaridade. Tipo, o próprio fragmentado no Twitter, porque eram três, quatro contas, né, se a gente contar com o original, eram quatro contas diferentes que, às vezes, cada uma tinha uma opinião diferente de acordo com quem estava conversando e a opinião da pessoa. Era muito complicado. Eu acho que, assim, para a pessoa ter um desprendimento de criar três contas, quatro contas, é muita loucura, porque uma conta só já dá muito trabalho. Se você não receber para isso, gente... É os próprios... Em vida social, essa criatura. É os próprios criadores das fake news, que não tem condição, não. E, assim, a gente vê que foi um comportamento adquirido, porque o biscoiteiro antagonista tá indo pelo mesmo caminho. Exatamente. Exatamente. E eu acho assim mesmo. Nós não encarávamos esse tal portal como concorrente. Ainda não encaramos, pra nós não é concorrente. Nós éramos parceiros deles, né? Sim, aí, exatamente. Ocorreu, nós fomos parceiros deles, muito então, tempo, né, John? Eu até citei no outro bloco e foi super tranquilo. Assim, eu acho que existe lugar pras duas, pras dois. Exatamente. Uma coisa que eu percebi, que depois que o outro voltou do Riatos, ele voltou mais parcial. Porque antes ele era muito em cima do muro e compartilhava muita coisa de, como vamos dizer, explícitas e tal. Agora tá mais centrado em coisas de notícia mesmo, em coisas reais, assim, incríveis, tipo, informação mesmo. E, assim, causou algum atrito com uma história do Joss, quando o Joss falou que não era gay, que ele não se importava se as pessoas fossem, mas ele pediu pra ela perguntar pra ele se ele era e tal. E meio que jogou um shade em cima de outro ator. E, assim, e muita gente caiu matando em cima dele e tal, assim. Foi exatamente isso. Quando eu conversei, inclusive, eu conversei uma vez, porque quando eu fechei a parceria, eu pensei que era uma menina, na verdade. Quando eu conversei, eu pensei que era uma menina. E não um homem, não sei se é homem, eu pensei que era uma menina. E, inclusive, me falou isso, que por causa da faculdade, alguma coisa assim, a escola, e era só a pessoa, e era muito complicado. Eu fiquei assim, nossa, eu falei até pro Bob, olha o Bob, acho que o Bob lembra, não sei se o Bob lembra, falei assim, nossa, eu fiquei muito assim, não chocado, mas eu fiquei assim, muito com vontade de ajudar, porque era sozinha, a gente queria contribuir muito com eles, eu podia ajudar muito eles, alguma coisa assim. Mas ele me falou realmente isso, que era a dificuldade, porque era só uma pessoa, era muito difícil poder postar as coisas. Inclusive, na própria página, uma vez colocou isso, né, que tava com dificuldade, uma coisa assim, nesse sentido. Gente, quando rolou essa treta com o biscoiteiro... biscoiteiro antagonista, eu fiquei com muito rancinho do portal, porque eu achei que eles fossem um só. Mas depois que eles voltaram, depois disso que eu falei, eu tomei totalmente uma mudança de pensamento sobre eles. Eles são um portal, assim, agora eles como a fangirl de Slavsic falou, eles são mais parciais e eles, assim, eles sempre foram muito profissionais. E assim, eu nunca vi eles tretando com a gente, soltando nada assim, do tipo... porque eu não era dessa época aí, então não sei, né? Eu nunca vi, eu acho que assim, eles são muito tranquilos. Não, o meu negócio ali foi que assim, depois que o Jones foi concordar comigo, depois que, querendo ou não, eles ganharam mais um pouco de seguidores, eles encerraram a parceria do nada, entendeu? Pelo menos pra mim, eles não avisaram, não sei se avisou pro Jones. Ah, sim. Entendeu? O problema foi isso. Tanto é que se hoje eles vierem conversar com a gente, falar, vamos retomar, ou vamos caçar um jeito de fazer uma parceria, eu, igual eu falei, eu converso, você sabe, Duda, os meus braços são abertos, assim, pra colher quem quiser. Eu já convidei a própria rainha, menos o Chernobyl. Ele eu não quero mais, não, nem de graça. Deus me perdoe. Só os braços, só os braços que ficam abaixo da cintura. É, mas enfim. eu sempre falo na Boys Love que quanto mais pessoas a gente acolher, seja de portais de K-pop, de portais de doramas, de portais pro Boys Loves mesmo, é bom pra gente, porque é uma troca que a gente faz ali, entendeu? Se o portal lá quiser retomar a parceria, estamos de braços abertos. Se quiser conversar com a gente conversa. Porque assim, a gente brinca muito, fala muito, mas os braços sempre estão abertos pra acolher, né? Mas eu acho assim, Bob, que. Primeiro que foi estranho, eu não entendi o motivo. Quando a gente fechou a parceria, então ficou combinado que nós iríamos fazer o quê? Ia dar retweet, ia dar curtida e tudo mais. Eu sempre, eu estava administrando a conta e eu fazia nos posts, mas não havia troca, né? Aí eu percebi isso, não havia troca também, eu parei de curtir, parei de dar retweet, não dei retweet e mais nada. Porque eu percebi que eu fazia, mas não havia, do outro lado também não acontecia a mesma coisa, então... eu simplesmente parei de fazer. Agora, eu acho que hoje é impossível ter parceria, porque eles não são mais um portal pequeno, não é um portal... Isso já são tão grandes... Ah, eu acho que dá sim, porque é importante... Não, dá não, sabe? Porque nós estamos no mesmo nível ali. Querendo ou não, nós temos, de certa forma, assim, apesar de ter espaço, tudo bem, tem espaço, mas querendo ou não, estamos no mesmo patamar. É muito... Tu acha que a Globo faz parceria com a Record? Não faz parceria com a Record. Porque eles, querendo ou não, eles estão disputando um espaço. Por mais que o espaço seja grande, estão disputando um espaço. Quando a gente tinha uma diferença de tamanho, eu acho que sim. Daria sim. Mas hoje, não, acho que não dá. Porque nem é vantajoso nem para eles, nem para nós também. Porque já tem um espaço. Eles já são conhecidos. Nós já somos conhecidos também. Quer dizer, quando um é menor e outro é maior, é uma coisa. Mas no mesmo nível, eles são tão bons quanto nós somos tão bons quanto eles. Nós fazemos conteúdos tão bons quanto, nós somos tão grandes quanto. Não tem necessidade para isso, né? Não é, eu não estou dizendo que se um dia eu preciso fazer parceria, eu não faça. Claro que sim, se fazer parceria, né? Mas eu acho que nem é necessário e nem vantajoso para nenhum dos dois. O que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, a gente não quer treta com nenhum, com eles, porque eles... Pra mim, pelo menos, eles são muito de boa. Tem esse ressentimento, porque foi meio... Pelo que vocês falaram, eu não sei, mas pelo que vocês falaram, foi meio estranho. Mas gente, é aquela coisa, sabe? De tipo, você tá aí, tá tudo bem, eu tô aqui, tá tudo bem, a gente tá tranquilo. Porque exatamente. A gente chega de brigar, sabe? Vocês estão desnecessários. Não é briga, é desnecessário. Pelo contrário, eles têm conteúdos muito bons. Tipo, as trades, vocês lembram daquelas trades que teve lá? Explicando das TVs, tem umas coisas muito boas lá, muito boas. Normalmente a gente vai mais, a Boys Love vai mais para um lado, e eles vão mais para o outro lado. Eles vão mais para o outro. Uhum. São dois. Quer dizer, é o mesmo tema, só que são de maneiras diferentes. É, É, são muito... abordagens diferentes que podem coexistir pacificamente. Isso é o problema. A questão é, é o Shinobu mesmo, né? É, o biscoito era que ele é... Meu Deus, né? Enfim, gente, próxima treta. Vamos para as tretas das Perai. Às vezes as fãs de Sigto, Sigto Solo e Om Sigto. Perai às vezes o mundo. Perai versus o resto do mundo. Sim. Gente, mano, gente, que treta idiota primeiro... das Perai. Isso. Não, eu também não sei. Enfim, assim, é... em gente, primeiro lugar, assim... a gente quer dizer que... O que que tá acontecendo aqui? Em primeiro lugar, eu quero dizer que a gente não acha que é, todas as peraias têm esse tipo de atitude que algumas têm. Eu acho que todo fandom tem essas pessoas que são um pouco mais agressivas e outras pessoas que já são mais dialogáveis. E loucas. E... Mas a gente vai apontar sobre as perais em específico, porque normalmente, ultimamente, tá sendo mais elas mesmo, que estão, tipo, pistolando muito. Mas segue em frente aí que eu tenho assim, meus prós e meus contras. Foi um comportamento que eu havia percebido que Sotos terminou, Sotos S, foi no começo de 2018. Então já, tipo, meio que tinha caído no limbo de novo. Assim, não digo caído no limbo, mas tipo assim, tava naquela saudadezinha gostosa que a gente cita, assim, aquela coisa gostosa que a gente cita às vezes, fala, olha, uma série muito boa, você deveria assistir e tudo mais. Teve o aquela mega fan meeting da GMM, que foi o Why I Love You, passou. Mas depois parece que tava tendo muita coisa peraia, muita coisa de Sotos em cima, principalmente com o Sinkto fazendo Friendzone, e logo em seguida já vindo He's Coming to Me. Tava muito em cima, estavam jogando hate em cima do ator que fez o par do Sinkto em Friendzone, o Net. Fez teve muito hate, que ele foi pro Twitter, rasgou a boca lá, falou que ele fazia os personagens e que tava tudo bem, isso não quer dizer nada. E logo em seguida veio muito hate em cima do Om também. E foi isso. Aí eu peguei e caí na besteira, ou não, de falar, tipo, olha, gente, Sotos foi muito bom, eu amo Sotos, mas vamos dar uma maneirada, porque tá sendo até desrespeitoso. Tá sendo até desrespeitoso com o Sinkto que tá vindo aí com o novo trabalho dele. Isso dá margem pra jogar hate em cima do ator que vai fazer par com ele e tudo mais. Então, veio uma das gêmeas falar comigo e falando que, ah, eu não concordo com isso, eu não faço isso. Tudo bem, meu anjo, você pode não jogar hate no ator, mas tem outras pessoas que assumem que tá certo fazer, porque tem gente que abona, porque tá toda hora falando de Sotos, toda hora falando de Sotos. Satura, sabe? Não fica mais aquela coisinha gostosa de tipo, aquele quentinho no coração, acho que vou assistir de novo. Não, fica aquela coisa que vai criando uma casca, alguma coisa assim. Que sem falar. Eu gosto, mas eu não tô muito assim, sabe? Não, eu pessoalmente não assisti Sotos S. Eu não assisti, eu assisti Sotos. Eu assisti praticamente nada. Eu assisti assim, porque eu via pedaços, eu cheguei a ver pedaços, mas eu não cheguei a assistir por inteiro, né? Eu sei que o pessoal disse que deu muito sono, dormiu bastante. Bom, mas isso é perigoso, porque isso, além de ser burrice, isso prejudica o próprio, vai prejudicar o trabalho do menino, pelo amor de Deus, gente. Esse pessoal parece que vive num jardim de infância. Acorda pra realidade, né? É um trabalho, gente, né? Vem pra vida, sai do Twitter, pelo amor de Deus, e vai pra vida real, gente. Acorda pra Jesus. E cai naquilo que eu falei no bloco anterior, que o Christie, ele é um ator, eu não acho que ele seja ruim ator, mas eu não acho que ele seja o melhor ator do mundo. Eu acho que ele é um ator mediano que pode crescer a partir do momento que ele sair da zona de conforto. E qual que é a zona de conforto, a bolha de conforto dele? Atuar com o Sinkto. Porque ele já sabe o mecanismo, ele já sabe por onde ele tem que ir, ele já sabe os meandros. Quando ele conseguir sair daquilo ali, ele vai crescer como ator. Porque enquanto ele não crescer como isso... E foi isso. Entrou nisso. De falar que sótos estavam saturando a memória. Fazendo ficar algo ruim, sabe? Uma memória amarga. Porque toda hora falando... Meio que desgasta tudo que você... Todo aquele você sentimento que você tem pela série. Sabe? E aí, numa brincadeira que teve entre eu e a fangirl do Félix, foi coisas assim, de... Ela não gosta de sótos e tá tudo bem, porque ninguém é obrigado a gostar de nada. Ela não gosta e tá tudo bem, eu gosto, e a gente conseguiu conversar sobre isso. Ela falou por que ela não gostava, eu falei por que eu gostava, a gente entrou num consenso. Eu não vou obrigar ela a gostar de sótos e ela não vai me obrigar a detestar. Só que aí, numa brincadeira dessas, ela falou que era unpopular opinion sobre, ela falou que não gostava de sótos, eu peguei e comentei embaixo assim, que o Chris não era tão bom ator. He's not good, he's not even that good at acting. Foi isso que eu falei. Ah, mas aí caíram matando em cima de mim porque eu tava atacando ele em inglês. Por que eu não posso mais falar inglês no meu Twitter, gente? Eu Porque amei. Nossa, eu não sabia dessa parte. eu que moro na Conchinchina, no interiorzão do Brasil, uma cidade que tem 18 mil habitantes, vou Meu conseguir Deus. estragar a carreira do cara que mora na Tailândia, em Bangkok, que é tipo um dos que mais faz propaganda, que faz propaganda da Wishi, que faz propaganda de celular, que faz propaganda de marca de roupa, que faz propaganda. Eu mesmo, eu aqui, desempregada, morando no interior, não consegui acabar com a carreira de um ator por causa de uma frase em inglês. Tava jogando hater nele. Eu nunca fui hater dele. Para mim, ele é uma pessoa que não fedia nem cheirava. Eu convivia pacificamente com ele, principalmente depois daquela treta que teve dele lá, de falar que não era gay e com muitos emojizinhos Gente, e tudo mais. desnecessário aquilo, né? Desnecessário, pelo amor de Deus. Então, eu fui uma das pessoas Ele, que defendi, não né? defendi a atitude dele, mas entendi os motivos dele falar aquilo, tanto que eu falei disso. Eu Sabe? não Eu fui entendi uma das que o que ele consegui. achou, né? Não, claro que foi completamente desnecessário. Ele podia ter respondido de outra maneira, completamente diferente. Foi Mas desnecessário eu acho porque. que foi o calor do momento. Às vezes a gente faz muitas coisas no calor do momento, né? Que a gente depois se arrepende. Sim, Pela questão da mas eu não repetição, sei né? se Da ele se arrependeu ou repetição. não, né? Aí entra Eu acho que muitas não. questões no meio. Eu acho que não. Eu acho que não também, porque ele é muito amiguinho do God e a gente sabe que o God é um poço de. Vale nada. É uma merda. E pra mim, o Christian é um ator ruim. Pelo amor de Deus, é um ator ruim. O Christian não é bom ator. Desculpa muito, tá? Não, eu Vocês coloco gostam do ele no Christian? mediano. Eu não digo que ele é Meu, ruim. não. Eu não sei se ele é ótimo ator, se ele é péssimo ator, porque ele, pra mim, ele só fez um personagem que é o Artit. No Pulp Honey, ele fez um Artit hétero, como eu já falei. O Artit ele fez perfeitamente, sem defeitos algum, só ficou maravilhoso. É, mas como a fangirl de Love Sick já falou, ele não sai da área de conforto dele, então não tem como a gente julgar ele assim, falando, ai, você não sabe atuar. Porque ele não sai E da área de foi só conforto isso que eu dele. disse. Eu não joguei nenhum hate, nem nada. Só que depois o trem foi criando uma proporção muito grande por causa da Zone Peraia, que eu acabei entrando no deboche, falando que, tipo, eu poderia pedir desculpa, mas eu não me sinto culpada e tal. Postando meme e tudo mais, estava levando na brincadeira. Eu e a fangirl do Félix, a gente estava levando na brincadeira. Tanto que o próprio portal de vocês fizeram uma brincadeira que teve o vídeo lá e tudo mais, e eu amei o meme de, tipo, ninguém aguenta mais esse chip. E assim, eu não tenho Adivinha quem problema foi? com isso. E quem foi que fez? E o Adivinhe. povo pistolou em cima. Claro que Eu não tenho foi problema. Eu não Sabe o tenho que problema aconteceu? com quem shippa Peraia, não tenho problema com ninguém que shippa nada, sabe? Porque desde que você consiga ser sensato e ter uma conversa com as outras pessoas, porque a partir do momento que você entra no, na questão do ataque, você vai receber ataque de volta, porque eu não vou Não vou aceitar ninguém vir falar, ah, eu não concordo com você por isso, por isso, por isso. Ok, então vamos lá. Eu veio falar comigo, eu expus os meus motivos. A pessoa continuou no negócio, falei assim, fica latindo, fica falando sozinha, porque eu não vou dar palco pra maluco. Porque a partir do momento que você... Gente, peraí, o meu biscoito tá queimando. Vixe, pois uma coisa assim que eu faço muito é quando o maluco manda mensagem, manda texto, manda resposta idiota pra mim no Twitter, eu, enquanto eu tiver tempo pra encher o saco dele também, eu fico enchendo o saco dele. Respondo cada um dos tweets. Eu faço é encher o saco. Porque eu encho o saco dele. Ele quer biscoito, eu dou caixas e caixas de biscoito pra ele. Eu não tenho mais paciência pra isso. Muitos anos atrás, eu era uma das mais treteiras no Twitter. Tanto que quando eu falo alguma coisa de tipo, Kevin caça a treta logo comigo, e algumas amigas daquela época falam assim, provavelmente não te conhece, né? Porque eu era muito treteira, muito. Vocês imaginam o que eu sou hoje? Eu era 10 mil vezes pior. Gente, assim, se você é peraia e só viu o lado das peraias no Twitter, elas ficavam jogando shade em diretinha no Twitter, falando e não só sobre a fangirl de Love Sick, a fangirl do Félix e também do fanboy de Spike, e todas essas pessoas que estavam falando, gente, tá tudo bem você chupar a peraia, mas não fique enchendo meu saco, eu não gosto e é o meu direito. Eu shippei peraia quando eu comecei a assistir Sotos. Eu shippava ele no começo. Mas depois a gente meio que evolui, sabe? A gente sai daquilo. Quer continuar shippando? Shippa. Problema. Não tem problema nenhum. Só que você não pode enfiar um chip igual abaixo das outras pessoas. Eu fiquei assim, muito puta com tudo isso, muito estressada com tudo isso. E agora que eu tô vindo a dar uma olhada em peraia de novo, porque eu, assim, no começo eu gostava muito de peraia, só que aí desgastou com essa coisa toda de ficar postando Twitter, tudo, falava tudo, via 300 vezes, e meu Deus, e tudo era sobre peraia, eu desgastei. E eu me estressei com essas tretas todas também, porque eu achei extremamente desnecessário da parte delas. Eu entendo que o Chris também recebeu muitos hates de várias fãs, mas não foi o caso da fangirl de Love Sick e desses outros dois que a gente citou, e elas caíram em cima, desnecessariamente, falando, ah, mas estão mandando hate pro Chris, mas ela não tá mandando hate pro Chris, por que você tá julgando ela se ela não tá fazendo isso? E eu fiquei muito estressada com tudo isso, e agora que eu vim, assim, tem uma amiga nossa, eu não sei se eu posso citar o nome dela, eu acho que eu posso, porque eu não tô falando mal dela, né, mas uma amiga nossa do Steph, é a Angel, eu conversei com ela esses dias, e assim, ela explicou todos os pontos. Agora que eu tô dando uma olhada de novo em peraia, tentando reconsiderar alguma coisa, porque eu me estressei muito, foi muito desgastante essa briga toda, foi desnecessária, faltou um negócio de você ouvir a pessoa falar, tipo assim, você processar o que a pessoa tá te dando, a informação, antes de sair soltando um monte de coisa. Teve muita hipocrisia que eu ficava assim, chocada. Eu nem vi tudo e eu percebi que elas estavam falando umas coisas que elas estavam fazendo outras. Tipo, ai, mas eu não fiz isso, eu não tô falando isso. Eu tô falando que você tá fazendo errado, que você tá prejudicando a carreira dele. E tá, mas por que você tá mandando, você tá indo lá na sua conta, mandando direto pra uma pessoa, falando mal de uma pessoa indiretamente, falando que você não tá fazendo isso, ainda julgando uma pessoa que tá por uma coisa que ela não fez. Foi desnecessário demais. Não, e assim, aí entra na peraia hashtag paz, que uns 2, 3 dias depois que já tinha rolado essa primeira treta, criou todo um auê falando que estavam jogando hate no Chris, que não sei mais o que, não sei mais o que. Ok, né? Óbvio que era pra mim e pra fangirl do Félix, porque, né? Aí fui eu perguntar para as pessoas se isto era para todos os atores que atuavam com o cinto ou se estava liberado jogar hate. Por exemplo, não podia jogar hate no Christ, mas podia jogar hate no On, por exemplo. Foi isso. Aí vieram falar que eu era tóxica, que as minhas opiniões eram muito ácidas, que eu deveria saber como falar, porque nem todo mundo consegue entender o que eu falo, porque eu sou muito grossa, que não sei mais o que, e não sei mais o que. Gente, uma coisa que, assim, eu falo desse jeito, desde sempre. Não, eu sempre falei E assim, eu sempre fui muito sincera e direto ao ponto, porque eu não vejo motivos pra ficar floreando as coisas. Você não tem motivo pra você ficar, ai, vou dar meia volta pra explicar uma coisa que eu posso explicar rápido, sabe? É uma coisa que, assim, não é de mim, e eu não vou ficar fingindo que, ah, eu isso porque tem que puxar saco de alguém. Não, eu sou quem eu sou e pronto. Eu sou uma conta pessoal, eu não sou uma fanbase, eu não sou uma fanaconte. Eu posto das coisas que eu gosto. E é isso. E aí veio tudo isso. E aí vieram me falar uma coisa. Que talvez isso poderia ter sido, ter acontecido toda essa segunda treta, porque eu caí na besteira de falar com as fanbases internacionais, marcar todas as fanbases internacionais do Neil e do Tay, porque estavam pegando as coisas que eles postavam, traduziam até os comentários, mas não colocavam a porra do crédito para alguma pessoa. Gente, custa fazer isso? Isso é desrespeitoso, porque o trabalho que dá, e você não dá o crédito, isso é muito desrespeitoso. Gente, eu vou assumir que às vezes eu que faço no Twitter, às vezes eu esqueço, mas toda vez que eu me lembro, que eu vejo que a pessoa deu o trabalho de traduzir, que ela não repassou a informação, que ela deu o seu trabalho de fazer a legenda, eu sempre cuido de colocar os créditos, mas a gente esquece. Só que eu não sei se foi o caso, porque eu não vi direito essa treta do... Não era o caso, era um comportamento que eu já vinha observando há muito, muito tempo. Mudou depois que eu falei. Mas era algo que eu já vinha falando há muito tempo e vinha batendo na tecla. Eu nunca coloquei nome de ninguém, mas eu sempre falei, gente, não custa nada dar os créditos. Sabe? Eu ficava, gente, não custa nada dar os créditos, custa zero, não dói a mão, você pode puxar um tweet abaixo. Sabe? Não custa nada você fazer isso. Botar arroba isso. É só botar o arroba, ponto. Pois é, era só isso. E aí eu fiquei batendo nessa tecla muito, muito tempo, muito, muito tempo. Aí quando eu via que a rainha do BL dava crédito, ou a fangirl do Félix dava crédito, eu ia lá e, tipo, batia palminha e falava assim, deu crédito, que lindo, e tal, sabe? Porque realmente é algo que dá trabalho. Uma das fanbases, uma das tradutoras lá, que agora tá meio assim, acho que tá em um semi-reatos, porque faz faculdade e tudo mais, eu converso muito com ela, gente, eu considero ela minha amiga, porque ela me mandou feliz ano novo e tudo mais e tal, então assim, eu considero ela minha amiga, não é aquela amizade e tudo mais, mas tipo assim, eu considero ela minha amiga. Eu peguei e vi lá que tinha traduzido a mesma coisa e tinha traduzido o comentário de novo. Eu simplesmente peguei e soltei. Falei assim, se eu fosse, marquei, acho que umas quatro tradutoras de New Tape para o inglês, marquei lá e falei assim, se eu fosse elas, colocava trem errado para esse povo que pega os trem sem... Para esse povo que rouba as traduções dele, tudo se ferrar, porque não dá crédito mesmo, então que se foda. Então foi isso, e tipo assim, logo em seguida veio o unfollow e logo depois, não foi nessa, a treta do Peraia veio depois, mas aquela coisa de tipo, meio que ficou incubando, sabe? Essa impressão que me dá e foi o que me entendi. Me alertaram. Então foi, já tinha toda uma implicância do negócio. Eu pensei que tinha sido aleatório. Não. Pois é, pra quem não acompanhou essa minha briga, entre aspas, pelos créditos, acha que foi tipo, eu sou a maior hater da rede social Twitter que Sotos e Cristi já viu na Terra. Mas eu não sou hater de Sotos, menos do Cristi. Se ela visse aquelas meninas que faz conta no Twitter pra chamar o Cristi de gordo e nojento. Aquilo ali é uma tristeza, gente. Eu nunca ia fazer isso na minha vida, porque eu respeito... Pois é, que elas não viram isso, né? Eu respeito que o Christian é um ator, eu respeito que ele tá ali fazendo o trabalho dele. Eu critico a partir do momento que eu não estou satisfeita com o nível do trabalho dele como consumidora, porque afinal de contas eu consumo o que ele faz. Então, assim, eu acho que ele pode melhorar? Acho que ele pode melhorar. Mas isso não quer dizer que eu seja hater dele. É, exato. Muito bem, inclusive, gente, a gente abomina todo esse tipo de hate desnecessário em cima dos atores, essas coisas de estética, de. Sim, ai, porque gente, eu não gosto dele com. O que fizeram? Nossa, com mas foi horrível de falar que ele. Foi nossa! É, volta, né? Que ele era. Calma! E ele sofreu horrores com isso, Bais. Muito problema com relação ao peso, então foi muito difícil pra ele. Sim, o Chris também teve com isso, ele emagreceu horrores. É, assim, ele já era magro. Aí falaram que ele tava com as bochechas. Não, foi o cinto. Falaram que ele tava com as bochechas, as bochechas gordas. E aí falaram que ele tava gordo. Aí ele inventou de querer ser fortinho e não sei o que. Aconteceu a mesma coisa com o Chris, com o Neil. E, enfim. É horrível, gente. Quando você faz esse tipo de comentário. Meu Deus. É... Acho coitado, que eu sou mais gordo que ele. Eu sou mais gordo que ele. Eu peso 43 quilos. Porra, John. Uhum. É... Então a gente abomina todo tipo de hate, a questão de estética. E sabe, é diferente quando você chega aqui e dá uma opinião sobre alguma coisa, quando você vem e fala sobre o corpo da pessoa, gente. É uma coisa muito pessoal. O corpo, a família, esse tipo de coisa que você não fala. Eu acho que a grande treta, mas se nós vamos começar a falar essa treta, nós vamos brigar bem aqui. Porque eu e o Bob quase brigaram por causa disso. Que foi a questão do Mil Arte, né? Ai, sim. Ai, mas eu tô cansada já dessa treta. Eu também, eu já tô. Não quero. Gente, a treta de Mei Arte é assim. Algumas pessoas acham que o que aconteceu foi que o Mei abusou do Arte, algumas pessoas acham que não, algumas pessoas acham que isso é algo pessoal. E assim, cada um tem a sua opinião. E algumas pessoas acham que porque o Arte pode possivelmente ter sido vítima de abuso, ele não deveria ter voltado em Underdog sendo contracenando com o Mil, sendo que ele já tinha um contrato assinado. Exatamente. Então, as pessoas têm que entender isso, que quando você assina a porcaria de um contrato, a multa em cima de um contrato é enorme. Então, ele praticamente foi obrigado a voltar a fazer o Underdog. Então, sim. Na verdade, eu acho que ninguém que tá ali na segunda temporada queria estar ali. Eu não tô assistindo, mas assim, como sempre, né? Mas eu vi umas cenas. Parece assim que... Vai ser engraçado quando eu falar assim, gente, eu tô assistindo essa série, porque todos eu não tô assistindo. Mas... Gente, assim, falta interação, sabe? Tu percebe que parece que tem um clima naquela interação entre eles. Eu vendo, assim, algumas cenas no Twitter, alguma coisa, né? Os pedacinhos. Gente, mas falta interação, sabe? Não tem aquele feeling, não tem aquela coisa mais, não. Não só, assim, é muito estranho as interações entre eles. Eu acho muito estranho. Aquela coisa, é meio que o que aconteceu com a segunda temporada de Make It Right. Continuaram na base do ódio. Né? É tudo porcaria. Essa. Eu vou falando sobre o The Duck e a segunda temporada. Eu acho que ela consegue ser pior que a primeira em níveis alarmantes. Que, por mais que não tenha havido estupro do Paige com o Ote, havia a intenção, ele foi drogado. Era para dar a impressão para ele de que ele havia sido estuprado. Estuprado. Enfim, de que ele havia sido abusado sexualmente e... Obrigado. De que ele havia sido abusado sexualmente e era pra dar... Pra ele pensar nisso e... Enfim, imagina o desgraçamento que uma pessoa não fica imaginando que foi... abusada sexualmente, que ela foi vítima, ainda mais tratando de uma vítima masculina, que a gente sabe que existe um estigma muito maior para quem é abusado sexualmente e é homem, e tanto que não existe tantas denúncias de casos de homens que acontece e são vítimas disso. E assim, aí vem, logo em seguida vem com o personagem do New Year, que foi estuprado ou não, porque agora parece que estão justificando com ele ser masoquista, mas antes de justificar com ele sendo masoquista, quiseram justificar com ele ter roubado o cara que fez aquilo, ou seja, meio que passando nossa, pano de todas as maneiras possíveis, sabe? Gente, foi um abuso aquilo ali, me foi, assim, eu na hora que eu vi o casal, naquele começo lá, aquela parte que ele dá o dinheiro pra ele, eu falei, isso aqui vai salvar o Adeduck. E não, não. Nossa, mas estragaram muito. Ai, eu tô tão triste. E aí foi assim. Aí o cara, aí ele apanha, aí ele é algemado, aí entra, pra mim, entrou naquela coisa da síndrome de Estocolmo. Que sim, exatamente. Pessoa, ela meio que se torna dependente. Ela se torna dependente emocional e psicológica e tudo mais da pessoa que abusou dela. Então, eu acho que entra naquilo ali. Então, pra mim, o Adeduck tá o erro. Mais do que já era. Gente, se vocês fizerem uma parte 2, eu acho que ainda rende bastante essas tretas, assim, no geral. É, comentem aí no Twitter, nas nossas redes sociais. É, gente, tentem descobrir quem é quem. Eita, pô. Eu sou eu, meu amor. Ela é PJ. Se quiser me xingar, me xinga lá que eu te xingo de volta, tá bom? Porque eu tenho boca e tenho dedo. Ai, gente, eu acho que a gente foi muito parcial e respeitoso nesse, nesse provavelmente, bloco. Provavelmente vão descobrir quem sou eu mesmo, mas eu não vou dar essa satisfação para as pessoas. Descubram, se quiserem. E eu peço desculpa se eu me estendi em alguns assuntos, mas é porque gente que gosta de falar... Coisa. Me diga uma coisa, é bolinho de alguma coisa aí, não sei de quem. Você é jornalista? Sim, senhor. Ah, tá. Por isso que você fala demais, misericórdia. Sou jornalista formada, não passei 4 anos na faculdade pra ficar muda. Ele, galera. Gente, então, voltando aqui, né? Se vocês têm algum comentário sobre isso. A gente sabe que vai rolar o hate pesadinho, vai rolar, mas a gente já tá preparado para isso mesmo. Estamos abertos a diálogo. A gente não faltou com respeito com ninguém que não tinha feito... Não merecesse. É, que não merecesse. A gente fala assim, mas não merecesse. Mas se bateu no meu peito, se apontou na minha cara e falou merda de mim, eu vou revidar sim, querida. Eu não falei mal de ninguém aqui que não falou de mim. É isso. Gente, como eu sou biscoiteiro mesmo, vocês fiquem à vontade, tá? Quanto mais biscoito vocês me derem, mais caixas eu vou encher. E se quiser biscoito, pode ir lá me xingar, porque eu vou dar biscoito com certeza. O próprio nome é Balduco. Ele é o dono da creme caca. Feliz 2 anos de Boys Love, gente. Nós amamos ter essa família maravilhosa, unida, levemente venenosa. Porém, não tem porém. Somos venenosos. Gente, somos venenosos. Vamos. Gente, são 2 anos. São dois anos e a gente. Graças. São 2 anos graças a cada um desses pessoas. Que não tem cérebro pra nos acompanhar, com certeza. Muito obrigado. Mentira, gente. Vocês são muito inteligentes e têm muito bom gosto. Exatamente, por isso que nos segue. Então, muito obrigado por vocês estarem nos acompanhando durante esses 2 anos. Exato. Nós queremos continuar por mais muitos outros anos. E nós temos muitas surpresas pra vocês que nos acompanham, que gostam do nosso trabalho, do jeito que nós fazemos, do jeito que nós falamos. Que é muito da nossa identidade, de cada um dos membros, do staff, tá? Realmente, eu acho que é muito demagogia, às vezes, a gente falar em negócio de família. É família. Mas, de fato, a gente é muito família mesmo lá no staff, tá? Nós brigamos demais, a gente arruma treta interna demais, mas nós nos reconciliamos, cara. Porque nós... Quando a gente briga lá no staff, eu não saio, eu não brigo com ninguém, só contigo, porque você é uma infame nojenta. A infame, maldita. Mas muito obrigado por estar com a gente. E cada coisa que nós fazemos é o reflexo daquilo que nós gostamos também, que vocês gostam. Então a gente faz com carinho, com amor, com respeito. E a gente dá biscoito e ganha biscoito também, porque nós somos desse tipo de pessoas, tá? Obrigado. Gente, então, Vocês têm alguma consideração final? Eu tenho um pedido de desculpas. Quero agradecer a participação da Fangirl de Love Sick, né? Muito obrigado pela paciência de poder estar, ter tirado esse tempo de participar com a gente nesse podcast. E sempre que você tiver alguma oportunidade e quiser participar com a gente de algum evento, algum podcast, alguma outra coisa, sinta-se bem-vinda, sinta-se abraçada pela nossa família. Vai ser sempre um prazer ter você participando com a gente. Quero agradecer todos os leitores, ouvintes e seguidores das redes sociais da Boys Love durante esses 2 anos e dizer que virão muitos outros, né? E é isso, e agradecer. Eu só tenho a agradecer a todos, principalmente o pessoal do staff também, que me ajuda muito, enormemente. E é isso, até o próximo. Da minha parte, eu não tenho que pedir desculpa. Se alguém achou ruim, sabe o meu Twitter aí, não escondo nada. Pode não ir. Não peço desculpa pra ninguém, porque tudo que eu falei aqui é verdade. Não menti, não faltei com a verdade. Beijo, nossos fãs. Upa, Fangirl de Love Sick, se tem alguma coisa pra. Não, eu diria que eu posso sentir muito, mas eu não sinto. Sabe. Mas eu queria desejar que a Boys Love Brasil cresça mais, que tenham muitos mais anos ainda trazendo bastante conteúdo pra gente, que sejam sensatos e que saibam dialogar com as pessoas, mesmo quando elas tenham opinião diferente, desde que haja respeito. Então, pra mim, tá tranquilo. Então, é isso. Eu acho que, assim, a partir do momento que tem respeito, tudo tranquilo, e é o que eu desejo pra vocês. Muito sucesso. E sempre que quiserem contar com a participação dessa pessoa aqui, podem me chamar. Se eu não estiver muito ocupada fazendo altos nada, eu estarei ali pra ajudar. Vamos dar um tchau coletivo. Finalmente vou parar de escutar a voz do John, né? Porque ele é um insuportável. Eu aguentei essas 5 horas que a gente ficou gravando com muito esforço. Então, te amo. Cala a boca, que seu nome no WhatsApp tá Chernobyl, que amo muito. Como o nome tá no seu WhatsApp? Não tá assim, tenho certeza. A puta de... É rapariga de Portugal. Ah, pelo menos eu sou internacional. Gente, então é isso. Beijo, beijo, beijo, beijo. Mandem beijo, gente. A gente beijo, é muito tchau. Beijinhos.